Sessão que a Constituição me dá, eu quero declarar apoio ao Faride, né? Fiz as minhas considerações, né, sobre os aperfeiçoamentos que a administração tem que fazer, sobre os projetos que a cidade tem que levar adiante. Eu não acho que a cidade pode até correr o risco de parar, né? Porque a oposição dita aqui na cidade, eu não enxergo, minha opinião pessoal, o projeto. Eu vejo desafio pessoal, né, o ego falando mais alto. E a cidade não pode estar na mão de pessoas que não têm um comprometimento com ações, com projetos, né? A cidade precisa de alguém que tenha projeto, que tenha condução, que tenha pulso. Então, dos que estão hoje disputando, o prefeito Faride leva uma grande vantagem, conta hoje com a esposa que é deputada estadual, que isso ajuda muito. Então, pensando na cidade, pensando num projeto maior, pensando em médio e longo prazo,